esses caras não morreram por engano. Tão vacilando, achando que eu marco toca. Tava mexendo, era com mulher de malandro. E acabaram alvejado com vários a queima-roupa. E esses caras não morreram por engano. Tão vacilando, achando que eu marco toca. Tava mexendo, era com mulher de malandro. E acabaram alvejado com vários a queima-roupa. Crime pela honra é mato. Causa estrago, quem conhece a lei da rua sabe, não passa batido é fato. O ato, ó, papo chato, ficou sabendo na quebra, tá sendo talaricado, tá armado, frio, bem preparado. Por essa não esperava, vai subir mais um safado, confirmado, jaz. Mais um finado, a mina atende o telefone com o viva voz ligado, bico doce, malandrão. Cheio de pose. Quero marcar esse encontro com você, não é de hoje. E se eu fosse? Demorou. Leva flores. Tá marcado, então te espera 7:30 lá na torre. Ansiedade explode, ó, oh, foi sem sorte. Mal sabia ele que o encontro era com a morte. Tomou 20 de Glock na cara, na cara. Pra confirmar o serviço ainda levou 15 facadas. E no velório a mãe chorava, o pai se lamentava. O irmão falava, mas ele não fez nada. Não morreu por engano, a rua cobra tarde ou cedo. Mexeu com mulher casada, pagou um alto preço. E esses caras não morreram por engano. Tão vacilando, achando que eu marco toca. Tava mexendo, era com mulher de malandro. E acabaram alvejado com vários a queima-roupa. E esses caras não morreram por engano. Tão vacilando, achando que eu marco toca. Tava mexendo, era com mulher de malandro. E acabaram alvejado com vários a queima-roupa. E esses caras não morreram por engano. Tava vacilando, mexendo com mulher dos outros na vila. É o Dom Juan do WhatsApp que mete o louco na night em várias novinha. E como dizia o ditado, mulher casada cheira pólvora. Quem quebra o nono mandamento ganha passagem de ida sem volta. Por uma noite nada mais, uma transa casual, uma pulada de cerca por um motivo banal. A bala canta e a comunidade aplaude. A traição, um ato que ninguém perdoa. Sua linhagem é de Judas, é crocodilagem. O pagamento tá na boca de aço e tem ponta oca. E esses caras não morreram por engano. Tão vacilando, achando que eu marco toca. Tava mexendo, era com mulher de malandro. E acabaram alvejado com vários a queima-roupa. E esses caras não morreram por engano. Tão vacilando, achando que eu marco toca. Tava mexendo, era com mulher de malandro. E acabaram alvejado com vários a queima-roupa.